723, baixado, checado, pista 1-0. Eu tenho no 50 graus, 07 nós, prezado, pouso, pista 1-0, com 723. Graças, desculpa, já. Azul 4959, ciente do pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Solo Salvador, muito boa noite. É o Azul 2774, ciente da informação Alfa. Azul 2774, boa noite. Confirme o horário estimado de costas fora. Paulo 00, é ciente do adiantamento apenas para coordenar, quando possível, nível 180, ok? Ciente 180, confirme o destino e aerovia. Vai ser Porto Seguro, voo 677. Ciente. Do Uno 723, livrou, muito boa noite. Uno 723, boa noite, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, Gol 723. Uno 3305, voando para o Romeu Fox 08, passa 150, chame Recife 2685 e boa viagem. 2005, boa noite, obrigado. Uno 723, após o taxi Alfa, ingresse na Juliette, posição 04 indicada. Alfa, Juliette, para 04, Gol Uno 723. Azul 4959, nós temos 68 a bordo com 3 horas e alternamos Aracaju. Azul 6959, correção, Azul 4959, autorizar o táxi até o ponto de chegada da pista 90 via parte 3, parte principal e Índia, quando lá chame torre em 1-18-95, ajuste no 09 no voo. Rodrigo. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte 3, parte principal e Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste 10 no 9, morro. Ciente, obrigado. Está autorizado ao táxi via parte 3, parte principal via Índia. Ponto de espera, vai chamar 1895. Azul 4959. Azul 2774 na escuta, pronto, cópia? Sim. Autorizado, porto seguro via Golf 677, nível 1180. Saída coral, decola pistão na 0, curva direita, transponder 0263, frequência do controle em 120.8. Então autorizado o porto seguro, 1180 é o nível pela Golf 677, decolando 10, saída coral com curva à direita, o transponder 0263 e o controle de saída 1208, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde, comandou azul 2774, muito obrigado. Sou em Salvador, muito boa noite. Azul 4959, próximo do ponto de espera, pronto para decolar. Azul 4959, autorizado a linha decolar, pista no 0V1, 50 graus, 109. Autorizado a linha e decolar, o azul 4959. Desça para 2000, está autorizado a aproximação ILS. 2000, autorizado ILS, Golf 1868. Para 2019? Afirmo. Chamou 208, azul 4959. Before 235, roger, check on the gear, tune to the control tower, frequency 118.95 from landing instructions. Thank you, 118.95, azul 4235. Salvador Tower, good morning, Azul 4235. Azul 4235, good morning, report landing gear that down and lock. Follow down lock, Azul 4235. Azul 4235, good to land, running on zero, wind 160 degrees, 07 knots. Roger, 160.07, we're clear to land, running 10, 4235. Sub 908 é o controle, ajuste 109, desça para 5.000. 5.000, 1019, 1908. Controle Salvador, boa noite, passarinho do 2224. Passarinho 2224. 2224 é o controle, ingresso a terminal Salvador, pista 10.019. Afirmativo, quando possível para o digitar e já no ideal de descida. Aguarde para o descida e anotei a sua solicitação. Sim, já aguardando então. Salvador, gol 9053, planta cópia, formação alfa. Gol 9053, hora certa 38, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da Euleda, transição Irume, decola pista 10, curva direita após, transponder 5041, frequência do controle em 120.8. Autorizado 360 para novembro 57 da Euleda Irume, decola pista 10, curva direita, controle 5, corrigindo, acionar 5041, controle 208, ou 9053. Gol 9053, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pronto. Azul 6908, qual a razão de descer aqui sem problema? Agora estamos com 2.500, 6908. Presidente, mantenha 2.500 e voe direto Duna. Opa, mantendo 2.500, voando Duna, Azul 6908. CD 2224, qual a razão de descer que vai entregar? Na faixa de 1.500 pés. Ok, 1.500 pés, desça para 6.000 ou 1.019 voando Duna. Afirmativo. Com 1.500 pés de razão, descendo para 6.000, pro de Duna, ajustado 1.099, 2.224, passando. Positivo. Tem uma velocidade, que a gente desça com 220 nós? Só um momentinho, o Azul 6908, qual é a sua velocidade? Agora é de 310 nós. E você pretende reduzir? Quando cruzar uma centena, 5.000 pés abaixo, para 250 nós. Ok. O 2224 pode navegar com 220 mais, eu agradeço. Valeu. O 6908 está voando sobre a água sem restrições até 2000. É 2.608 da Azul. estabilizar o ILS com o 1868. 21868, sinal checa 3, chame a torre, 1985. 1985, 1868, né? Caju 4235, vou autorizar o táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, 4235. Tá, ILS, 2 milhas e meia para a Ilha Serra. 1868, porta de Chicago. Importará. Agora certa 41, autorizado Maceió, nível 350, via rota do plano de voo, saída Puca, transição Caju, pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5025, frequência do controle em 120.8. Ok, autorizado Maceió, Serra Bravo, Mike Osta, nível de voo 350, via Pedro 17, saída Puca, transição Aracaju, decolada 1-0, primeira curva esquerda, quadrinho de transponder 5025, controle 208, gol 1-1-3-4. 1-1-3-4, repita o nível autorizado, por gentileza. 3-5-0. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, gol 1-1-3-4. Botará, gol 1-1-3-4. Salvador, o Xené 63-6224, pushback e acionamento no 3. Xené 6224, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 6224. Do 224, descida para 3 mil. Seria do 224. Tá, afirmativo, entendido, 3 mil pés, ajustado no 09, esse é o passageiro do 224. Senhor 6212, Salvador, ajuste agora 1-0-9, desça para 4000 e voe direto Duna para aproximação ILS. 4000, plano de Duna, para ILS, Senhor 6212. 1-4959, voe Kilcov. Desculpa, 4959. Azul 4959, voe direto Kilcov. Kilcov. Boa noite, grau 9973, com a informação Alfa. Tu está autorizado ILS. 6908, autorizado ILS. Aerovia conforme o plano, saída Arbor após posição Elefa. Decola pista 10, curva direita após. Transponder 5020, controle em 120.8. Confio em 360, conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita no perfil da árvore elétrica. 5020, transponde 1208, décima 8, é o controle de saída, federal 9973. Federal 9973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Prazo federal. Rio 9890, pátio 3, box 07 para pushback e acionamento. Rio 9890, ciente do pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Rio pushback e acionamento, reportará para o táxi 9890. Alô, boa noite, 1868, Librão. Boa noite, 68, boa noite, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamando de Juliette, boa noite, 68. Táxi Xanené 224, 107 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. Xanené 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxway India. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste no 019, um bom voo. 0099, autorizado táxi até o ponto de espera da 90 e lá chama 1895, obrigado. Até mais. 6224. Salvador, Oxené 6224, próximo ao ponto de espera da 10, próximo. Oxené 6224, autorizado linha da Colapis 10, Netuno 60 graus, 1 0 graus. Livre linha da Colapis 10, Oxené 6224. Gol no 868, autorizado ingresso Juliette, posição 05 indicada. Juliette 05, gol no 868, obrigado. Táxi Rio 98906 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, está alternando. Daniel, vamos para o táxi. Rio 98106, de passagem ao Boeing 737 da Gol, livrando a Taxi Alpha, ingressando Juliette para a posição 05. Voz autorizado prosseguir via parte 3, parte principal, Índia. Ponto de espera, pista no zero. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste no 019. Sim, senhora, estamos devendo passar o voo aqui à nossa direita. Pode passar o voo, vai autorizar a alfândega, ponto de espera da 1-0. Pode lá, 1895 a torre e o ajuste na 019. Muito grato, uma boa noite. Boa noite. Em Salvador, azul 6908. Azul 6908, repórter chegado. Chama. Xanamé 224, decolagem de 49, controle ainda 0.8. 208, na 224, obrigado. Controle Salvador, Xanamé 224, decolando, você escuta, boa noite. Xanamé 224, é o controle, boa noite, contato radar, prossiga como autorizado. Contato radar, segue como autorizado na 224. Checada azul 6908. Azul 6908, 150 grau 089, 300 pouso, pista no zero. Livre pouso na 10-6908. Aproximação ao Salvador, boa noite, é o 4107, 240 para o 150, informação Alfa. Número 07 ao controle de Salvador. Ajuste agora o 09, desça para 4000, vou direto Duna para o ILS. Duna, 1019, 4000, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, eu Papa Tango Lima Bravo Lima, transfere cruzando 260 para 160. Lima Bravo Lima, desça para 6000, ajustado 1019, direto pelo, chegada Bonfim, pista 10. Aqui o 9019, chegada a ponte, direto estilo, Lima Brasil. Para toda a passagem da Nacional, está livre na Tira 10, na Tira 10. 224, nossos agradecimentos. Chega o trem, chame a torre, 1895. 1895, muito obrigado, companheiro. Bom trabalho, até amanhã. É. 6212, está autorizado ILS. Squadra está estabilizado na final. No ILS já avisou com o campo. Tiro 2, 4, continua a aproximação, a aeronave irá alinhar para decolagem, fora aí, pista livre. Quer que reduza para mim, né? Seria. Entendi. Informação Alfa, vai atingir 1806. 0006, desce, mantenha 080, reduza para 2500. 2500. Já está reduzido 250, descendo para o... Confirma o nível de voo? 070. 070, já mantendo 2509, Lima Bravo Lima, desça para 5000 pés, ajuste no 09. 5009, Lima Bravo Lima. 6908, Azul 6908, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4959. Serviço radar encerrado, chame Léo 120, decimal 1. Rio 5972, boa noite, ano 754, informação Bravo, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da Euleda, Irume, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5010, frequência do controle em 120, decimal 8. Gente, muito boa noite, autorizado para o Galeão 360, saída Israel, Leda, Irume, com curva direita após a decolagem, conforme sessão de rota. 3.5090, saída 120, decimal 8. Rio 5972, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará para o pushback. Para o pushback, desculpa, para acionamento posterior push na posição federal 9973. Federal 9973, em coordenação com o pessoal de som para o acionamento na posição, reporte pronto para o pushback. Reportar para o push, 9973. 6908, ingresso no pátio. Afirmo, 6908, ingresso Juliette, posição 03 indicada. Livre táxi, Juliette, posição 3. Solo Azul 2774, para pushback e acionamento. Azul 2774, confirme posição no pátio 3. Solo Azul, o Gol 1134, posição 07, pushback e acionamento. Gol 1134 autorizado, pushback e acionamento, só em pronto para o táxi. Matará, o 1134, Gol. Azul 2774, confirme posição no pátio 3. 4 Lima. Gente, do pushback e acionamento, chame pronto para o táxi, Azul 2774. Chamará. Autorizado. Obrigado. Só Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite. Autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar. Ground Control, boa noite, Lashley 1359. Lashley 1359, stand by for push. Stand by. Zero Valueta, essa identificação, autorizado via Mário, desça para o nível 080, redução para 250 nós. Via Mário para o 080, vai só direto do número presente? O número 5, reduza para 250 nós. Reduzindo para 250, vou no 098. Aparelho 2224, ingresso Juliette, posição 01 indicada. Juliette, posição 01. 19-2000, vou para localizador 4107. Lima Bravo Lima, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 220, reduza para 220 mais. Direita 220, reduzindo para 220 mais, Lima Bravo Lima. Este é o curso do localizador. Este é o curso, Lima. Pushback, acionamento, Sideral 9, pushback, o Sideral 9, 973. General 9973, confirme a posição no PAD 3. Deve ser a 5 Lima, senhor. A guarda táxi da TR da Azul Retaguarda pode ser autorizado o pushback, Sideral 9973. Aguarda para o pushback, Sideral. Alô Azul 2774, acionado para o táxi, estamos com 57 a bordo, 3 horas e meia, alterna Salvador. Alô, Azul 2774, autorizado táxi no pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, até o pátio... Até através aí do pátio 3, seguido 27 da Rio. Passaredo 3, 4, 9, 8 a bordo, 4 horas, 2 horas e 44, alternado é Natal. O Gol 1134, aguarde para o táxi. Aguardo 1134. Para o táxi do Rio 5972, 4 POV. 3 horas e 30, eletronomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, aguarde para o táxi. Aguarde. 224. Passaredo 2224. Confirmando o posição de estacionamento é a 01, ali onde está o gol da seleção? Não, do lado do gol tem uma posição ainda. Ah, ok, obrigado. Não teve gol da seleção hoje. Rio 5972, atento ao táxi da TR e da Passaredo, após autorizado prosseguir via pátio principal e Índia, quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 95. Azul 2774, mantenha o pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio principal, será preferido devido à coordenação de saída com o Boeing 737 da Gol. Ok, ciente, o Azul 2774. O 1-1-34 seguirá o Boeing 727 da Rio, livrando o pátio 3 para o pátio principal. Vai prosseguir via pátio principal e Índia, ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0, no 9. Ok, segue o Boeing da Rio. Na vai na Índia, 2-118-95, gol 1-1-3-4, bom dia. Bom dia, Rio Azul 2774, seguirá o Boeing 737 da Gol, via parte 3, parte principal e Índia. Quando lá, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 0, no 9, bom voo. Controle, filho, 1-3-5-0. Azul 2774, copiou? Negativo. seguirá o Boeing 737 da Gol, taxiando via pátio principal. Após a passagem do tráfego, prossegue via pátio principal em Índia, condular torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0, 1 no 9. Voo número 2, ponto de espera 1895, obrigado. Bravo Sol, Chile 1359, ready to taxi. Chile 1359, taxi approved. Q8B, position 06. Clear to taxi. Do you confirm to position number 6? If one. And Q8B, position 06. Okay, we maintain beam 06, that is 1359. Será 9973 após a passagem do TR da sua retaguarda autorizado. O pushback reporte pronto para o táxi. Agora pushback, Sala 2224 novamente, poderia confirmar o validador? 2224, a administração do aeroporto está na escuta e já será providenciada. Ok, obrigado. Milhas, por gentileza. 03 milhas, da cabeceira no 7, reposte 03 milhas. Agora 4107. 4107, chama a torre 1895. 8895, boa noite. Atingiu 80, voo no 098. 098, desce via para 2000 pés, ajuste no 099. Via para 2000 pés no 098. Attack via April 1. Taxiway Asia on holding point, runway 10, call tower 118.95 to 18.1019. Okay, clear to taxi via April to taxiway India to hold each other runway 10, contact next tower 118.95 on 10190 next to us, taxi there 1399. Salvador, boa noite, Xerém 6212, Lebrão. Xerém 6212, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6212. Por estacionamento no 6, gol 9253, 9053. Gol 9053, aguarde para o pushback e acionamento, forma táxi da aeronave retaguarda, 8320 da Lancheira. Aguardando, escutando 9053. Está autorizado o pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Livre pouso, 1 no 0, azul 4107. E o ciclo 972, decolou 04, 208 controle, bom voo. 208, obrigado, boa noite. O Gol 9053 informa a aeronave da Avianca, livrou a pista, vai ingressar na posição 07. Aguarde a passagem da aeronave retaguarda, pode ser autorizado. Pushback e acionamento. Paz Avianca, então está livre, Gol 9053. 972, decolado na sua escuta. Quanto radar, Rio, sobre o 360. Aí, Gabriel. 360, Gabriel, Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, Azul 27 do 3, informação Bravo. 2098, seu vetor para o sequenciamento, mantenha presente pré, limitado ao localizador. Voo 098. Seguro 098. O vetor ação, mantenha presente pré, limite ao localizador. Tem a PRO, limitado pelo localizador, 098. Azul 27 no 3, voe na PRO de Pelô, informa de onde descida. Pelô, informa descida, Azul 27, 1 no 3. 1 no 3, 4, após o pouso da Embraer da Azul na curta final, autorizado a Lima, mantém pistão no 0. Após o Embraer, a Lima tem voo no 3, 4. Para 2009. É, vai reduzir para 2009, com 1-0 mais 8. Ativo, desça para 2000 pés, nesta prova vai interceptar o localizador. Ajuste no 099. Essa prova intercepta o localizador, com 1-0-9-8 para 2000 pés. Continua a aproximação, aguarde eixo livre. Lima, Bravo Lima. Bravo Lima. 2019. Call 06, Mother Drago, Division 09er, Tennessee 152. Livre por estacionamento 9-10. Pode pôr os 197, não há problema. Patrulho 07, no solo 07, libera direita, solo 121, decima 1. Direita 219, obrigado. Estou em Salvador, muito boa noite, azul 2774, ponto de espera do 10, pronto e aguardando. Gente, mantém o ponto de espera, azul 2774. Mantendo. O Salvador, 4107 da azul, boa noite, vou na sua escuta. Azul 41107 para a noite, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4107. Patrulha 07, retifico, mantém a posição antes do táxi foi Kilo. Antes daquilo. November Correction, 9 Mike X-ray Alfa Bravo. Fly heading Duma position, clear descend 4000 feet. Thank you, sir. Fly heading Duma position confirmed. Delta uniform November Alpha and take it around, sir. Nine Mike X-ray Alpha Bravo. Yeah, there is, sir, can you say again? Nine Mike X-ray Alpha Bravo. I head in Duna position, clear descend 4,000 feet, QNH 1019. Roger, descend 4,000 feet, 1019, track direction, descend Duna. Don't Delta, uniform November Alpha. Nine Mike X-ray Alpha Bravo. Bom dia. Abatango Lima Bravo Lima, no Sola 09, copia o pátio. Aonde está? Cruzado liberar à direita, frequência livre estacionar, boa noite. Liberar à direita, frequência livre, obrigado, boa noite. Radar, sobe 350, vigilância. 350, vigilância, solicita a de Puca, da presente, com referência. Autorizado. Puca, boa, boa noite. 130. 25972, chame o centro do Recife, frequência 251. 251, boa. 1098, chame a torre 1895. 7098? 1098, chame a torre 1098, decimal 95. 95, 098. O controle poderia coordenar para o gol número 34, nível final 270. E para onde mantém, ó? Country 152, fly head in Duna position, clear left final approach, QNH 1019, report status. Contact to Duna, pode estabelecer a LS, 3142. Duna, 34, nível final 270, se for possível, Vasco, passei, ó. 134, autorizado 270, mantenha essa aí. Pela saída 270, gol número 34. General Alto 973, salve. Eu sinto que tem passagem algum aqui à minha esquerda. Estamos com um probleminha, preciso resolver isso aqui. Em 5 minutos, senão vou ter que retornar à posição. O 9973, tá ok? Vou ficar parado por enquanto por aqui na entra e saída do Pátio 3, tá? Sim, Sideral 9973, voo 9053. Retifico a mensagem, prossiga via parte principal Índia, quando lá a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-9, bom voo. Retifico a 9053. O 4107 da Azul foi passado pela companhia que o estacionamento seria no pátio 3 e nós estamos visual com o balizador aqui. Sim, o que eu tenho indicado aqui, 3 Romeu do pátio principal, estou querendo tirar essa dúvida com a administração do aeroporto. Afirmativo. 4107, ingresso taxo em quilo, posição 03, Romeu do Pátio 3. Afirmativo, 3 Romeu do Pátio 3, ingresso pela quilo, 4107. É 9006, no solo azul 2, direita 121 no 1 no solo. Direita 121 no 1 no 9006. Cliente da Bravo, Guarulhos 340, boa noite. Azul 5001, a quem foi apresentado a DLA e o horário? Aguarde. Fala, faladora, Chanel 9006, liberou nosso escudo. Chanel 9006, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9006. Tráfego Salvador, 5001 da Azul? 5001, tráfego Salvador. A nossa TD, senhorita, era 02105. 02105? Afirma. Tem que eu tenho no sistema 0124, aguarde contato com a sala F. Obrigado, aguardando. Chame centro Recife, frequência 12685. 12685, obrigado, boa noite, bom 934. Solarizer, turn on 3, runway 2. 152, call tower, frequency 118.95. 18.95, off. Mike, X-ray, Alpha Bravo, clear descend 2000 feet. Clear LS final approach, report station localized course, 28.0190. ID 10,000 feet, clear for LS runway 10. 1019 and calling in and traffic. This is another exit and my intel above. O 5001 já entrou em contato com a sala em S, mesmo possui a DLA, estamos aguardando agora a autorização do centro para transmitir a sua autorização. Tenente grato azul 5001. S74, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 50 graus, 7 nós. Iniciando, azul. Solid Trap 3, 1.2, ILS 10. Forte antes da Juliette. Já, yeah, por reportar antes da Juliette, boa na 092. Aperture. 152, clear land runway 10, with 150 degrees, 079. Clear to land, it was a 0, stand 3, aperture. Azul 2774, decolou azul no meia, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado. 40, na final. 7, deve ser de 180, 200, que foi melhor. 190. Nem pra mim, nem pra ti. 190, vai bater o azul. 2793. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 2774, decolado, seu escuta. O 774, contato radar, sobe o nível 180, direto coral. 180, direto coral da presente, obrigado, azul 2774. 005, frequência do controle em 120.8. Sente colisão Guarulhos, nível 360. Vehicles do 10 até Taubaté. Pista no zero, subida da Euleda, Mótima, curva direita. Aciona 5005, controle 1208, azul 5001. Azul 5001, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Cliente 5001. Para prosseguir o táxi, ponte espera 9973, federal. General 9973, autorizado o táxi via parte principal e Índia, quando o Lacha Mitu em 1 no 8.95, ajuste no 0 no 9, mão voo. 19.985, quando lá, 9973. Zona 098, ingresso Juliette, posição 09 indicada. Juliette 09, Bona 098. Lima 359, please, take off runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. 3152, I need back to runway 10. Century 152, good evening, text approved via Alpha, hold short of taxiway Juliet. Tax clear, via Alpha, hold short for taxiway Juliet. What's that, 3152? Mantenha presente, aguardando o último vetor para o Loco, azul 2, 7 no 3. Controle o azul 2, 7 no 3, se necessário tem condições de reduzir aí com facilidade para 180. Então, mas o tráfego também está reduzido. Aqui, obrigado. Sétimo 3, autorizado 3 mil pés, chegou agora a posição de 12 horas 10 minutos. 7, 3 mil, tem o tráfego no visual, azul 2, 7, 1, 3. 2-0, contact Salvador de Pátio, 1-0, décimo 8. Contact de Pátio, 1-0, décimo 8, 1-8, let's do 1-3-5 meter. Salvador de Pazos, boa noite, let's see the 1359, coaching 1300 for 320, our board departure. Let's see the 1359, we will contact card level 320. 325 level 320, on radar contact, let's see the 1359. Clarify the X to a left position. Flying direct to the left of position, let's see the 1359. Siga 5001. A gente modifica o nível agora para 340. Tenente, nível 340, azul 5001. Nós. Decolagem no 0, gol 9073. Boa noite, sou Salvador, Federal 9973, Monte Espera Pronto. Federal 9973, após a corrida do gol ali em Montem. Após a corrida do gol ali em Montem, não usa a Federal. Passarelo 2228, hora certa 22, informação Bravo, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição elefa, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5052, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 180, saída árvore elefa. Decola da 10 com curva direita, 5052 e controle 208, frevo 2228. Frevo 2228, aerovia conforme o plano, cotejamento correto. Reporte pronto, para que estiver aqui em acionamento. Chamarei, obrigado. Autorizador azul 27. Gentlemen, it's the Alpha Bravo established on localized at runway 10. Animais que eu sou o Alfa Bravo, frequency 11895. 11895, and then I'm buying eggs, Alfa Bravo, good night. Thanks. Hello, and then I'm buying eggs, Alfa Bravo, good evening. Establish on localized, then. Runway 10. Animais X-ray Alfa Bravo, which we approach, which one is the kit? Kit 1099. Kit 1099, continue push, and then I'm buying eggs, Alfa Bravo. Esquerda 130 para o localizador azul 2703. Cruzado 2000 cães, 1019. 2000 com 1019, azul 2703. Juliet, April 13. April 1313. 3, thank you. Federal 9973, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 50 graus, 069. Autorizado decolagem no zero, Federal 9. Mike, X-ray Alpha Bravo, clear land runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, 9 Alpha Bravo. 1868, boa noite, hora certa 25. Autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, saída Puca, transição Caju, decola pistão no zero, curva esquerda após. Transponder 5062. Frequência do controle 120.8. 230. 230, autorizado para Aracaju, via rota do plano. Golf 677, Puca Caju, com curva esquerda. 5062 é o transponder. 120.8, gol 1868. 1868, cotejamento correto.